para 030. Sete, 6721, não vi a chegada do mar e desço para 3.000. Para 3.000 pés, então, confirma a Juiz 6721. 1012, Web 6721. Para 3.000, 1012, 6721. Aguarde. Tupac 261, decolar 246, controle agora em 1935, bom voo. 0935, obrigado, boa tarde. Marinavo, somitou 1286. Boa tarde, Azul 4061, né? Boa tarde, Azul 4061, contato radar, saída Gole. Saída Gole, Azul 4061, né? Saída Capiteira 10, objeto 6731. Afirmativa, Eliette, tem Gole. 7721. Portão 5, contato 3834, confere? Afirmativa. Posição que é Beck Sierra, a aeronave que decolou na frente, posição no zero, vai cruzar o campo, ou conhece um eixo de decolagem da 17, mas depois foi aguarda. Aguarda. Avistado por autorizado na 1-0, vento de 1-0 graus com 1-0 nós, ajuste no 0, 1-2. Cabeceira deslocada primeiro de 1.200 metros. Vente 3-1-7-4. 4-0-8-2, controle final 19-8. Controle final em 19-8, 4-0-8-2, Adriano. Decolada 17, curva direita no axé, controle 119-8, torre 18-6. Corrijo, o controle é 119-35, torre 18-6, acione 0161. Azul 4082, via chegada mar e desça para 3.000 pés. 3.000 via, 4082. Ajuste no 012. Ok, gente. Bom dia, Papatego Victor Maikrek. F4, liga acionamento, sempre para o táxi. Está pronto para o táxi, o Victor Maikrek. Está com dois a bordo, autonomia de 3 horas, até uma ativa em São Paulo. Autorizar o táxi, você pode para ingresso no 7. Ingresso a ponto zero. E pela Juliette, da 3234. 334, gate 5, afirmativo, via Juliette. Certo, obrigado. Como é que você erra após o tráfego que cruza para o pouso da 1-0, autorizado a iniciar a decolagem da 1-7, vento de 1-0 graus com 1-0 nós. Certo. Estabilizado no localizador ILS, tira a capiteira 1-0, objeto 6721. 6721, no complexo final, submitou 118-6. 118-6, 6721. Azul 4082, reautorizado 2.000 pés, ajuste permanece, autorizado final, reposto estabilizado. Ok, desce a 2.000 com 1012, vai após etapa e voar o Sierra Victor 366, 4082. nave externa, na pista vista. Estável, cabeceira deslocada, primeiro 1.200 metros, na aproximação, aguarde pista livre, Webjet 6721, informo, ajuste no 012. Ativo, ILS sem glide, livre de pouso, cabeceira 1.0, Webjet 6721. Então, aproximação, pista ainda não está livre, Webjet 6721, aguarde pista livre. 7721. Está pronto, não pode estar no 7. Lima tem 1.7 e o Mike Beck. Não, não, não. Max CIA decolado agora, 5-1, no controle 1-9-35, bom voo. 9-3-5, Pedro Abacá. 3-1-7-4 da TAM, 5, no solo é 5-1, no livre direita e solo em 1-2-1-9. Direita, solo 1-2-1-9, 3-1-7-4. Salvador, boa tarde, São Matheus, Pedro Abacá, decolado ao Sul. Quebec Serra, boa tarde, contato radar, subo 040, mantém a Dael até 5 milhas afastada após em rota. 040 na Dael, até 5 milhas após em rota, só para tranquilo, Quebec Serra. Reporta para ingresso, 1-1-9-3-5, 1-6-9-7. Controle Salvador, gol no 697 na minha escuta, hein? Agora Brasília 4230 for reach and maintain flight level 100. Pode manter 100. Report Coral Intersection Brasília 4204. A report de Coral Intersection Brasília 4204. Pronto, quando pronto. É Quebec, atenta a turbulência do van que cruzou. Autorizado decolada 1-7, 1-0 graus com 1-0 nós. Tem que ter o lado boa tarde. Passou 366, visual 4082. Azul 4082, completo final RNAV, chame torre na frequência 1186. Torre 186 agora, obrigado, 4082. Venha, tá entendo. Boa tarde, dia. Chegada Mari, isso para o 040. 040 na Mari, 3660. 1935, até daqui a pouco. Azul 4082, avistado, continua a aproximação, aguarde instruções para o pouso, informa ajuste no 012, pista, cabeceira deslocada, primeiros 1200 metros da pista no 0. Quem sente da cabeceira deslocada, prossegue na aproximação, 4082. Voltando na Vera Cruz, sente o Vitor Marques Quebec. Gente grato. E aí, já? Portão 2, e aí? 3.74. É 8.001 no pronto para cópia. Na sua escuta, 8.001. Autorizado Recife, nível 330, pela rota Peruísque 58. Decola da pista no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle em 1.19.8, corrijo, 1.19.35. Torre 1.186, acione 5.4.5.4. Cima ativo, autorizado ao TAM 8.001 no Recife, nível 330, via Peruísque 58. Decola da 1.0, com primeira curva esquerda, perfil da Puca, transição Aracaju. O controle 19935, a torre 1186, e o transponder acionar 5454, cotejou tá 8001. 1001, o cotejamento está correto, chame para acionar. Chamaremos a 8001. Pode confirmar o vento para o 4082, Torre? Uma centena com 11 nós. 7402. É a 97 da Gol, desça via Bonfe para o 030. Via Bonfe para o 030, Gol no 694. 697. Gol 924, até agora a prova serve da 368. Ok, salve 367. 97, chama agora 1198, controle final. 198. Vou no 697, dessa via chegada Bonfim para 2010, ajustando 019. Via chegada para 2000, vou no 697, vou no 019. Posto 304, with the self terminated contact now, ele é o push control 120.10. Boca, 500 pés, decola da pista 17, com proa do setor norte. Controle 119.8, 119.35 corrigindo, torre 1186, acione o código 5451. Que Eco Índia, prossiga. 0457, ou aquilo que eu quero encerrar. Hotel Lima Tango, cotejamento correto, para acionamento, corrigindo para o táxi, chame a torre em 118.6. Solo Salvador, muito bom dia, Azul 4082, livrou na sua escuta. Azul 4082, autorizado o táxi via Alfa e Juliette para o portão 9. Alfa e Juliette para o 9, Azul 4082. Salvador, tá 8001, no gate 111, pushback acionamento, solicito. Autorizado no 111, chame para o táxi, tá 8001. Autorizado, chamaremos táxi, tá 8001. Então, tá autorizado, reporte cruzando, livrando isso da aproximação da 110. Vai cruzar, livrando isso da aproximação da 110, mais frequência. 9-4, chama controle final 1198. 19-8. 4-0, aproximado Vitor 368, aguarde autorização para a aeronave. Sim, senhora. 0040. 3660, redução para 2109. 2109, 3660. Vitor Mike, Quebec, frequência livre, coordenação. Frequência livre, grato. Controle Salvador, boa tarde, gol 1941-5 da Quebec, descendo para 150. 1941, boa tarde, via Mari, esse é o 050. Via Mari, descendo para o 050. Se autorizado, solicita o RNAV da 10. Sente muito bem a chegada a Mari e prepara a Renata. Gente, obrigado. Confirme o nível 360 ou 340. Gente, eu informo que sua transmissão está um pouco baixa. Verifique o equipamento. Como recebe agora? Agora perfeito. O 3660, chama agora o controle final 1198. 198. Travou o gol no 697, visual. Gol no 697, complete final, chamei torre 118.6. 118.6. Trolha, o TAM 3660. TAM 3660, disponível 040. 040, 3660. 30, informação que é daqui. Boa tarde, passarei 2230, chegada a mão, desça para o nível 060. 060 a mão, 2230. Feira de Santana em retorno, é isso? Bem, a gente aguarda. Estou limitado pelo localizador. Ok, na matéria pro, limite ao lock, 3660. Insira deslocada, primeiros 1200 metros. Gente de pouso, assim que está a cabeça deslocada, gol 67. Patango, Zulu, Delta, Salvador, prossiga. Zulu Delta Oscar, tipo de equipamento, autonomia alternativa, pessoas a bordo. Lima Tango, prossiga. Valença alternada, 7, acione o código 0137, corredores Caixa Pregos, Veracruz Interlagos, ajuste do altímetro 0111, o Zulu Delta Oscar. 10. Então, 3660, inicie redução para 1809, número 3 propulso. 1809, 3660. Estou aguardando o cópia. Deixa eu aguardo. Aguardo. Viu? Platinar e nave agora de transferência para a torre. Então, 3660. Redução para 1809. Está reduzindo. Vamos verificar a agência. Corrijo 1935, torre 1186. Acione o código 5433. Web 6741, autorizado 360 Guarulhos, conforme o plano a serviço 50 da El Dinero, decola da 10 com curva pela direita, controle de saída 11935, torre 118.6, transponder 5433. Estamos prontos para pushback acionamento. Protegimento correto, livre pushback acionamento, chame táxi 6741. Livre pushback acionamento, 6741. Eu vi a Serra Victor 372. Inicialmente vai manter a chegada Mari até Itape, após Serra Vitor 366. Até Itape, após Itape, Serra Vitor 366. direita, 060, para o localizador. Voo 1924, passa a Victor 366, chame torre 1186. 266. 3660, reautorizado 2000 pés, ajuste 1012. 2000 pés, 1012, 3660. Bom dia, aliás, boa tarde, Salvador, 2230 da passarela. Passarela 2230, desce ao nível 040, redução para 220 mais. Então, 220, nós já temos a receita 210, vamos acelerar então. Mantenha, passarela 2230. Vai manter. Boa tarde, agora menos 7. Na Natal, 0358 de autonomia, 8001. Autorizado o táxi via Juliette Alfa e Delta. Antes da táxi ser Delta, chame a torre para ingresso e decolagem, então 8001. Sim, Matheus, Tolibe táxi Juliette Alfa e Delta. Antes da Delta, chame a torre para ingresso, então 8001. Correto. Voo 754, copy. Voo 1600. Da Peruísque 58. Decola da pista 1-0 com curva esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, controle 1 no 935, torre 1 no 86, acione 5461. 2230, reautorizado 3000 pés, ajuste 1-0, 1-1. 1-0, 1-1, 3000 pés, 2230. Com 1-9-3-4, chame torre 1-8-6. Número 7, livrou na sua escuta. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, número 97. Prossiga em frente e reporte para ingresso no ataque 6 quilo. Ok, vai, prossiga em frente, bom número 7. Alatango, Romeu até o Oscar, pronto para cópia. Romeu até o Oscar, autorizado o voo até a vertical de Feira de Santana, nível 065, decola da pista 17, curva esquerda. Mantenha inicialmente 1000 pés pelo corredor forte. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5452. Protejamento correto para acionar 118.6, Romeu até Oscar. Para o táxi Web 6741 com 131 a bordo, autonomia 4 horas, alterna Galeão. Autorizado final, reposta estabilizada. 2011, reportaremos, localizador. Alfa e Delta, antes da Delta, 118.6 para decolagem. Índia, Alfa e Delta, antes da Delta, torre 1 no 8.6 para decolagem, 6741. Correto. Gol no 941, após etapa na posição Vitor 368, reautorizado 3000 pés, ajuste 1011. Gente, após etapa, Serra Vitor 368, descendo para 3000, ajuste 1011. Gol no 941. Até o Oscar, parte 5, Universal National Taxi. Autorizado, pode para ingresso na 107, confirme para o B. Gente. Para o R, nave, 1600. Firmo descer nível 040 com 600. 040, 1600. Claro. Se aproxima, só aguarde a pista livre, está 3660, número 2 para o pouso. 760. Espera, pronto. Qual é o arco para nós, já está ali matando? Autorizado, vento de 1 no 0 graus, 109, esse é ponto fora do solo, até Lima Tango. Nada. Voo 210, solo de lanterna. Voo 941, reduzido para 1809, número 4 para o pouso. 189, 941. Autorizado, ingressando na Delta, mantém o ponto de espera da Delta, até 8001. Ingressa na Delta e mantém o ponto de espera até 8001. O ILS XV sem glide, agora transfere para a torre. 4, solo agora os 1, 1, direita solo em 1, 2, 1, décimo 9. Certo. Comer 0, 0, reduza para 219. 219, zona 6, 0, 0. Gol 1600, chama agora controle final, frequência 119.8. Web 6702, boa tarde, via Manderson 050. 50, sou autorizado em vamos, Tuna da presente, ó. Bom, foi pro de toque da presente, o número 5 ainda na aproximação. Qual é o número 5? Número 5, o tráfego precede a um gol, 1737, está 20 milhas à frente, reduzido para interceptar sinal. Certo. Nível 340 pela rota Peruísque 50, decola da pista no zero, curva direita, saída da El, transição de NER, controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 86, código transponder 5462. Cheia para acionamento 303. Limite é radial 290 de Salvador. 290 de Salvador, representado. Objeto 6721, copia. Por gentileza, prossiga. 6721, autorizado Fortaleza, nível 310, pela rota Pesulo 19. Decola da pista no zero, curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 1 no 98, corrijo 1 no 935, torre 1 no 86, acione 5457. Ativo, seu objeto 6721, então autorizado Fortaleza, nível 310, decola da cabeceira 10, na primeira curva à esquerda, no perfil da Momo Transição Frote, 1935. É o controle 186, torre 5457, nosso código transponder, Fiat 6721, 2612. Aposto para acionamento e pushback 6721. Afirmativo, já informa previamente que vai ser necessário acionar na posição, né, Fiat 6721. Gente. TAN 3660, Livron. Reportaremos os espaços. Salvador, boa tarde, gol no 941, sinal de 9 milhas. Eu estou aproximando a guarda pistaria, gol no 941. Gente, aguardando. No 754, autorizado no 8, repasse para o táxi. Quatro. Gol 924, autorizado ingresso naquilo, prossiga via parte 3 para o gate 4. Autorizado ingresso... Taxa 3 via taxa 3 kg para o 04, gol 1 no 9 do espaço.